Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe está de volta. E hoje gravamos num espaço isolado, ainda que ao ar livre. Vão ouvir muitas das coisas que costumam abundar nos nomes que trazemos a este programa, gravações de campo, o som da natureza, o som do mundo. E é neste registo muito confortável, pouco profissional, que arrancamos esta emissão com o nome que há mais ou menos 10 anos nos anda a oferecer música. Chama-se Ule Strauss, com o alter ego Yu, e voltou recentemente com Hometown Girl, uma música ambiental entre o orgânico e o eletrónico. Hometown Girl tem por lá Froggy Explorer no arranque desta sessão. Boa noite, bem-vindos. Thank you.

já passou por diferentes momentos aqui no Em Transe. Chama-se Geir Ola Jansen, é um nativo, um originário da Noruega, e dele e do projeto Biosphere, fundido com Ulla Strauss, rodamos All Stars Have Names, vem dentro de Way of Time, uma música muito próxima da já explorada por nomes como Boards of Canada. Pela primeira vez por aqui, o artista Sean Feeney, compositor, artista visual, multi-instrumentista, a lançar-se entre a música clássica, ambiental e também eletrónica, em temas como Cascades. E para trás, Ben Chatwin, do último EP de 4 faixas, Clases, o escocês a trazer ao entranse de hoje, Through the Prism. Em frente, já não editava há 8 anos, canadiana, compositora, música, produtora, sediada em Montreal, no Quebec, Canadá, está Cara Liz Coverdale. Volta em 2025 com From Where You Came, por aqui Freedom, a seguir o profícuo japonês Siya Takayama. Um dos nomes que toca mais aqui no Em Transe e edita muitos discos, o último chama-se Void 27 e resulta de uma digressão europeia no outono de 2023. Há em Void 27 uma série de improvisações à volta de guitarras processadas em sintetizadores modulares, um pouco como o nome que se segue, Kyle Bobby Dunn. Lembrar-vos que de Sihei a Takayama e do último Void 27 rodámos Atmospheric River e seguimos então para alguém que usa os mesmos métodos, Kyle Bobby Dunn. Recuperamos de 2011 Ways of Meaning e Canyon Meadows. Thank you. Para trás, a música delicada do alemão Nils Frahm a suceder à edição do ano passado Day, o disco Night. Imensamente contemplativas as peças ao piano que foram editadas no dia 9 de maio, tudo gravado no icónico Klavins M450, no estúdio Leiter da Funkhaus, em Berlim. Antes, e pela primeira vez por aqui, de Vernon Spring, pertence àquele que foi o pianista que acompanhou durante muitos anos ao vivo Amy Winehouse, Sam Basti, ele que em Under a Familiar Sun explora uma série de territórios da eletrónica ou jazz. Ouvimos Requiem for Rim e, antes ainda, de Vernon Spring, o disco debut que junta Lily Holland Fricker a Sean Rogan, ambos de Manchester, ambos estudaram na Royal Northern College of Music. Uma é violoncelista, o outro guitarrista, juntam os universos para Dear Alien Alf Blue. Seguimos em frente, quase quase no final do Entranze de hoje, com um nome que em tempos pertenceu aos californianos e post-rockers Tarantel. Desde então, e a solo, Jeffrey Cantu Ledesma tem seguido um trilho autoral muito vincado na música entre o experimental e o universo melódico do último Gift Songs, Gift Song 2. Thank you. altura de fecharmos este Em Transe gravado ao ar livre, com tudo aquilo que pode entrar pelo microfone, para além da voz a que estão habituados. Para trás, um disco que vai sendo um dos nossos preferidos de 2025, On a Painted Ocean, de Walt McClements. Ele toca acordeão, órgão, sintetizadores, trompete. A ele junta-se também, aqui e ali, no último On a Painted Ocean, a saxofonista Aurora Nealon, e nas eletrónicas Rashika Nayar, de Walt McClements, Sirens. E para o final, foram sendo peças para si própria, mas agora apresentadas num disco chamado Aromatherapy Volume 1. Falamos de Holland Andrews, uma música contemplativa para meditar, droney, não duram menos do que 20 minutos, e uma delas chama-se I Love You So Much, Please Love Yourself Back. Holland Andrews, no final deste Em Transe, um programa agora em exclusivo em formato digital. Podem encontrar os links para o download em radiotrans.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Fiquem bem, até breve.